Regozijai-vos no Senhor, guardai-vos dos que trazem dor. Na carne não há confiança, em Cristo encontramos esperança. Perdi o que era meu valor, por amor eu ganho Salvador. Buscando a virtude da ressurreição, em Cristo minha eterna missão. Prossigo para o alvo, pela vocação celestial. Na glória do Senhor, nosso corpo transformará. Prossigo para o alvo, o prêmio do amor real. Em Jesus nossa esperança, vida eterna, o bem triunfar. Irmãos, eu não alcancei, mas em fé eu prosseguirei. Esquecendo o que ficou para trás, avançando, o céu é meu lugar. Juntos vamos nos imitar, a cruz de Cristo vamos honrar. Muitos são inimigos do caminho, mas em Cristo eu sigo e não me aninho. Prossigo para o alvo, pela vocação celestial. Na glória do Senhor, nosso corpo transformará. Prossigo para o alvo, o prêmio do amor real. Em Jesus nossa esperança, vida eterna, o bem triunfar. Nos céus está nossa cidade, esperamos a eternidade. O Senhor Jesus vai voltar e em seu poder nos transformará. Prossigo para o alvo, pela vocação celestial. Na glória do Senhor, nosso corpo transformará. Prossigo para o alvo, o prêmio do amor real. Em Jesus nossa esperança, vida eterna, o bem triunfar. Prossigo para o alvo, pela vocação celestial. Na glória do Senhor, nossa esperança, vida eterna, o bem triunfar. Português e worship, locução e guitarra, te amo. Se atende dos BPM.